Controle, bom dia, Papa Romeo, Romeo, Romeo Golf. Papa Romeo, Romeo, Romeo Golf, contato radar, 220 saída Momo. O senhor tem condições com o QR de porta superior à saída? Afirma. Gente. Travei a 225 indicada. Suza para 220, número 2. Voo no 092. Está presente, está autorizada por Diduna, para o voo no 092, descendo inicialmente para 4 mil pés, ajuste 1017. Meu negativo, 4 mil pés inicialmente na sua Diduna. Modulando na sequência do controle em Salvador, Mike Eco Delta. Com 092, nível da redução desça para 2000, o ajuste 1017. Passada 2223, livre ascensão 180. R6225, desça para 4000 pés, ajuste 1017. Afirmativo, é o controle Salvador, Mike Eco Delta. Já foi informado ao Mike Eco Delta a frequência 121.1. Gente, já foi anteriormente solicitada essa informação e foi passado para o Mike Eco Delta. 118.6, Flávio Nerete. Oi, bom dia, bom, 759. Fala 759, contato radar, 360, saída da EL. 360 da EL, 759, quanto possível, direto Leda. Passaria 2223, autorizada pelo Centro Recife, direto Conquista, presente. Tchau, guarda cópia. Confirme por gentileza o pátio. Guardando cópia. Quer que o Delta na escuta? Como é que é que o Delta solo? O Romeu Golf Vitor. Chama Recife 12545, alterna 12685, Romeu, Romeu Golf. 12545, alterna 12685, Romeu, Romeu Golf. Beleza. Taxi autorizado via pátio, India e Alfa, no ponto de espera 1862, ajuste 1017, vai prosseguir retaguarda do bonde da Gol. 0092, torre 186. 186, obrigado. Chanel 6225, desça para 2 mil pés, ajuste 1017, Salivre LS, reporta Stavia. 2000, Salivre LS, reporta estabilizado, 6225. Só escuta do centro, vou sete sincronizar. Aguarde. Trip 5362, Skulk Ident, clear your bulk arrival, distance 4,000 feet, QNH1017. S59, Recife 251-3325. localizou no localizador, né, 6225. Chalé 6225, completa com a torre, 186, bom pouso. 186, obrigado. Controle Gol 649, Dael, Leta, cruza 2000. Gol no 649, contato radar, 360, saída Dael. A possibilidade é para o Leda da presente? Autorizado da El. Após da El Leda, após Leda Brinho. Gente, é para o Andael. Claro, mantenha a posição aguarde. Busca de fato autorizado da colagem, então no 70 graus 89. Vento 225, vento 170 graus, com 89, agora que está livre. Ecdota, por gentileza, faça o cheque na frequência 120.8 e retorne, né? Delta, prossiga. Escuta alto, claro. Vicente, como é que é Delta? Aguarde um instante. M225 autorizado, pista, Ana Jara. Dois, três, quatro, decolou 5-1, Xemina, 2-0, décima, 8, por favor. Bom dia, Azul 4234, decolando a subida Puca. Azul 4234, contato radar, 350, subida Puca. 350, subida Puca, 4234. Passarei 2223. Chama Recife, 1260, alterno 288, bom voo. Tango Oscar Lima Hotel, prossiga. Oscar Lima Hotel, autorizado, bate, chame 18.6, por gentileza. Ecodelta, autorizado, decolar, pistão na 7, ventão na 60 graus, 8 mais. controle? Gente, como é que é com o Delta destino a Manati? DCT Manati, 1.000 pés, reporta 20 milhas. O 4489 identifica na Pro de Bonf 47, a chegada Bonf, descendo para 4.000 pés, ajuste 17. O 1649 Recife 1251-3325. Azul 4234, Recife 2545, alterna 2685. Bom dia. Controle Salvador, bom dia. O Oscar Lima Hotel decolou no momento, 5465 acionado. Hotel Oscar, Hotel Lima Hotel, chame na frequência 120.8. 1208. Controle Oscar Lima Hotel, 1208. Papatango Oscar Lima Hotel, suba e mantenha 3.000 pés, saída Momo. Está presente, manda o Momo. Está presente, Momo, mantendo 3.000. Five, three, six, two, descend 2,000 feet, QNH 1017. Descend now to 2,000 feet, QNH 1017, through 5362. I can 239 Skulkident clear I'm on arrival, descend flight level 050. Approach 2.36 to confirm our clear for AOS. Clear the post established localizer, 85362. 5362. Five 362, establish runway 10 in sight. 35362, complete final, call tower 118.6. Completing approach and suit to tower 5362, have a good day. American 239, fly direct Tokyo, Tango Oscar, Kilo Echo. Confirmando, Oscar Lima Hotel, ainda mantendo 3 mil pés, aguardando a ascensão. Oscar Lima Hotel, mantendo 3 mil, aguardando. R-63-12, identifica a chegada Mari, desce até o 0620. Negativo, mantenha a chegada, é o número 3 na aproximação, aeronave que o precede é o 757 da American Airlines. 350, Xané 63-12. Enche, sequência livre até regresso. Oscar Lima Hotel, apenas para informação, no radar aparece 3.400 pés. Agora 3.300, Oscar Lima Hotel. Gente, foi esse o motivo. Confirme pro ideal. Oscar Lima Hotel está autorizado direto de China, porém agora restam a 4 mil pés. Apenas para informação, motivo da restrição, temos um tráfego em descida para o 050, é um Boeing 757 da American Airlines. 4489, desça para 2 mil pés, o ajuste 1017, está livre, LS, reporta estabilizado. 2 mil pés, 0,7, condições de voadura? 489, tem condições de voadura? 2.000 pés, está livre ADS, reporta estável. American 239, Fly Direct Duna, Delta Uniforme November Alpha. Então, 3304, identifica a chegada Golf, desça para o 070. Cerca 239, descend 2000 feet, connection 1017. Oscar Lima Hotel, suba para 100 e confirme estimado de pouso. Meia 312, desça para 050. Então 3304, desça para 0620. Zero copiado. 4489 estabilizou? É, só isso. Azul 4489, torre 18-6. 63312, redução 2209. Fica 239, clear, find report, establish and localize. Xarai 6312, desça para 3.000 pés, ajuste 1017. 3.000 pés, 1017, 6312. Azul 9978, identifica a chegada a mar e desça até o 050 e 250 mais. Então, 3304, desça para 4.000 pés, ajuste 1017, confirme a velocidade. Pode manter, então 3304. 3304, American 239, localize the intercept. Complete final call, tower 118, decimal 6. 186, good morning. Tenha 312, desça para 2.000 pés, ajuste 1017, está livre LS, reporta estabilizado. 35217, contato radar 62 milhas de Salvador. Voa Bonf, para interceptar a chegada Bonf, reporta descida. Patango, Oscar Lima Hotel. Agora 56 milhas de Salvador, sub mantém o nível 900 e chama Recife 12545, alterna 2685. Oscar Lima Hotel. Então, 3859, da presente voa Pelô, identifica na chegada, descendo para o 0620. Uhum. 3304, desça para 2000 pés, ajuste 1017, sem restrição, ajuste, confere, 1017, está livre ALS. A 6312 estabilizou? Estabilizado agora, Foco Aeros. Torre 186. 186. O TAN 3859 confirma a indicada. A gente pode manter até o 100. Nove sete oito, reduza para 220 mais. Então, 3859, desça para 4000, ajuste 1017. Azul 9978, 2 para 3, mil pés, ajuste 1017. Trip 5297, desça para o 050. Então, 3304 estabilizou? Estabilizado, 3304. Torre 186. 186, obrigado. Azul 9978, desça para 2000 pés, ajuste 1017, Salida LS, reporta estabilizado. Controle Salvador, bom dia, Gol 1887, decolou na altitude. Gol 1887, contato radar 370, saída Pucca. 370, fica Gol 1887. Federal 9970, identifica chegada a Mari, desça até o 0620 e 250 nós. Cruzina para 250 nós. O Sideral 9970 copiou a informação da velocidade? Sim, não foi escutado o cotejamento. Torre 18,6, bom pouso. Tan 3859, desça para 2000 pés, ajustando 097 sem restrição. Desça para 2000 pés. Tipo 5217, redução 220 nós. Reduza para 220 nós. Uno 887, chama Recife 12545, alterna 12685. Descida para 06200, 09970. Trip 52197, desça para 3000 pés, ajuste no 097. 3000 com 17, trip 217. Autorizado, retorno estável. Zero 9970, desça para 050. Trip 5217, 2000 pés, ajuste 1017. 2017. Tan 3859 estabilizou? Estabilizando, Tan 3859. Torre 1895, bom pouso. 1895, obrigado. Trip 5217, está livre LS, reporta estabilizada. Reporta Salvador, tá 3859, passa a mãe de acesso. Prossiga. São 3859, final da 10. Confirmando, são 3859? São 3859, final da 10. 59, cheque o trem, vento 160099. Embaixar travado, 3859. 3859, livre pouso na 0, vento 160099. Livre pouso na 10, tá 3859. Mantendo 50. 09970, desça para 3000, ajuste na 097. 5207, estabilizou? Afirma. Torre 1895. 1895.